Piadas, pode dizer. Piadas, mas pode dizer. Eu vim das Olimpíadas, mas pode dizer. Eu vim das Olimpíadas, mas pode dizer. Vim das Olimpíadas, sim. Se algum dia alguém disser que o meu barco encalhou numa geladeira, pode dizer, eu vim das Olimpíadas, mas pode dizer, eu vim das Olimpíadas, mas pode dizer, eu vim das Olimpíadas, mas pode dizer, eu vim das Olimpíadas. Se alguém disser que eu bebi água poluída, se alguém disser que eu bebi xixi, pode dizer, eu vim das Olimpíadas, mas pode dizer, eu vim das Olimpíadas. Se disserem que o meu apartamento pegou fogo, se disserem que eu contratei pedreiro pra evitar transtorno, pode dizer, eu vim das Olimpíadas, mas pode dizer, eu vim das Olimpíadas, mas pode dizer, eu vim das Olimpíadas, mas pode dizer, eu vim das Olimpíadas. Mm-hmm.